nada. Se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga. Vai preparando pra latada. E o que eu bebi, cê vai beber. O que eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada. Traição, uma hora tem volta. Ela vem e não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar. Oh, vem na mesma moeda, dobrado o valor. Oh, oh, oh, oh. Quem traiu levou, oh, benzinho, eu não quero seu mal. Só sei que no final vai sorrir quem chorou. Chegada de uma no repertório. Chama o bola 7, Davi. Você vai sofrer. Vai ver como custa amar alguém que não vale nada. Traição, uma hora tem volta. Ela vem e não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar. Oh, oh, oh, oh. Quem traiu levou desde que o mundo é mundo e cegra. Vem na mesma moeda, dobrado o valor. Oh, oh, oh, oh. E quem traiu levou, oh, novinha, não quero seu mal. Só sei que no final vai sorrir quem chorou. Oh, oh, oh, oh. Okay. Quem traiu levou desde que o mundo é mundo e cegra. Vem na mesma moeda, dobrado o valor. Oh, oh, oh, oh, oh. Quem traiu levou, oh, benzinho, eu não quero seu mal. Só sei que no final vai sorrir quem chorou. Quem ri por último ri melhor. E quem bebe também.